207, desça para 3.013, está livre da restrição de pelô. Tente 3.013, está livre da restrição, 4.307. Trip 5595, decola os 40, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Trip 5595. 5595, contato radar na decolagem, suba nível de voo 140, apresente direto coral. Apresente direto coral, parou no 40, trip 5595, quando possível voo ilhéus. Azul 4207, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite será o localizador. Mantendo pro limitado pelo localizador 4207. Localizador, bom, 260. 260, completa final, torre 11895. 1895. Salvador, bom, 260. Quilo Romeo Oscar livre, a decolagem da 17, vento 090 graus com 9 nós. Tá, Mike Romeo. Chame Torres, correção, da presente frequência livre, Oscar Mike Romeo, bom voo, Maranhão. 60, bastante checado. 1260, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista no zero. Aguardando autorização, bom, 260. O 207 da Azul, desça para 2013. 2013, 4207. Uno 260, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 09 nós. Livre pouso, pista 10, gol no 260. Romeo Oscar livre, decolagem até terceira e turbulência do Boeing, o vento 100 graus com 10 nós, Kilo Romeo Oscar. Você me chamou solo? Visando LS 4207. Sete, Torres 118, 95. 295, tá já. Trip 5403, desça para 4.013. Já descida para 4.013. Corre Salvador Azul 4207, bom dia. Azul 4207, bom dia. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. 07. Em Salvador? Checar só um minuto. O Papa Romeu até o Oscar Bravo. Corrigindo, Romeu Oscar Bravo. Bom, 260. 60, bom dia, ataque civil. Alfa, foi Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, com 08, bom, 260. Pilo, Romeu Oscar, no meu pé, corredora Serra, porta Farol da Barra. Autorizando, 2500, tira tumor, ajuste padrão. Bravo, na escuta. Confirmando, é 13 e 15, né? A de alta saída é distância, o Romeu Cabral, Castro Alves e China, confirmando. Adial e milhas, por gentileza. Tem uma massa brava, então, Grupo Zulu, Castro Alves, 500 pés. Autorizado, dono 7 com curva direita, ingressando no litoral sul, corredor axé. Aciona transponder 0145. O controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Massa Bravo, 4 a bordo, parte 4, passa na metade de decolagem, chama agora a torre, gentileza em 118 decimal 95, altímetro no 0 no 2, bom voo e bom dia. Azul 4207, solo aos 48, direita 121 decimal 9. 219. Azul 4207. 207, bom dia, táxi via Alfa, após Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, Azul 1-4-0. Confirme, chamou solo para cópia? Ela cópia o meu 1-4-0, Maceió 250. 250, Maceió, Xenem 1-4-0, está autorizado via Peruísque 58 até Orago. Após Orago, direto Maceió. Fala da 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após Caju. Aciona 5514, controle 120 decimal 8. Maceió autorizado, 850. 058 horário, direto. Ó, na boca, já no caju. Proton 002, na minha 140, chame pronto, pushback, funcionamento. Trip 5403, desça para 2000 pés, 1013 o ajuste, livre final LFC, reporte estabilizado. Autorizado, descida para 2000 pés, 1013 mais ajuste, reporte estará estabilizado. Oscar Bravo, autorizado o táxi, reporta no ponto de espera da Oscar. Oscar Bravo autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 110 graus, 109. Bravo, Oscar Bravo. Oscar Bravo decola aos 5-2, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle em 1208, bom voo. Bravo. Salvador, Papá Romeu, Oscar Bravo. Oscar Bravo, 510 Litoral Sul. O senhor segue para qual destino? É, Castro Alves, já. O senhor vai no meu pés até Castro Alves? 500 pés, já. 500 pés até o destino Castro Alves, quando possível, estimado de pouso. Estimado 1330, já. Copiado, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Estabilizado o trip 5403. Trip 5403 estabilizado, MMS. 5403 da Trip, complete final, torre 11895. Aumentando torre 11895 graus, 5403. 1044, controle. Autorizado pro de Duna, desça inicialmente para 4000 pés, o gol no 044. Seguinte, livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós, trip 5403. Livre pouso, trip 5403. Confirme o vento para 5403. 1,00 graus com 1,0 nós. 5403, sente. Foi ideal para o destino? Se tiver condições, da presença está autorizado direto ao destino Roberto Cabral, reporte na 20ª milha. Somente para informação, temos helicóptero do Ibama, Bravo 06, Bravo Hotel 06, sobrevoando a Baía de Todos os Santos. O helicóptero estava a 1 no meu teto, mantenha-se atento ao tráfego. São Romeu, é Hotel Eco Bravo, controle? Trip 5595, controle. 595 está agora 54 milhas sudoeste de Salvador, o serviço radar está encerrado. Chame controle Ilhéus, frequência 120.1. Bom voo. Bom dia, táxi livre Alfa, Juliette, após ingresso no pátio 3, posição prevista na posição 03 do pátio 3. Táxi Alfa, Juliette, pátio 3, posição prevista 03 do pátio 03. No corredor visual. Chegou a rodada passada. Oscar, para informação, tem o tráfego do Oscar, Mike e Romeu a 1.000 pés, está agora 12 horas, 12 milhas, está no rumo oeste, ou Serra Quilo 76. Desça para a altitude de tráfego em Morro de São Paulo, tem frequência livre. Solo Salvador, Oceania 6140-02 para o pushback acionamento. 040, chama ataque. Se ele puxar aqui, finalmente chama ataque. 040. Bono 044, tráfego já ultrapassado. Desça para 2013, autorizado final e LSC repita 10. Reporte estabilizado. 2013, vai reportar estabilizado. Bono 044. Sou alô, Xanami 140 para o táxi, 136 a bordo, alterna Recife com 1,50. Direita Indy Alpha, ponto espera Toy 118 decimal 95, altímetro no 012, tenha um bom voo e bom dia, Xanami 140. Direita Indy Alpha, no ponto espera 118,95, o ajuste no 012, Xanami 140, uma boa tarde. Salvador, gol 260, transformação November para Recife. Cadro via Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamon, após Caju. Aciona 5551, controle 120 decimal 8. Caju. 555 controle, 1208 controle. Do 1260. Python 260, portão 8, chame pronto, pushback, acionamento. Trabalhando. Bom dia, Oceaname 140, ponto espera da pista no 0, pronto. Oceaname 140, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, o vento 100 graus, 10 nós. Livre, alinhar e decolar da pista no 0, Oceaname 140. Torre, bom dia, gol no 044. Uno 044, bom dia, continua a aproximação, R2 da Avianca presta a iniciar a rolagem na 1-0, aguarda a pista livre. Continuando, aguarda a pista livre, Uno 044. Uno 044 confirmando, baixou e travou? Firmo. Gente, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 12 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol no 044. esquerda aí, Morro de São Paulo. Aonde? À esquerda? Isso, à esquerda. O senhor livrou aí Cairo Lorenzo, agora mais à frente vai ser Valença. Ah, bonito aqui. Obrigado. Pelo menos que é bravo, frequência livre, bom voo para Castro Alves. Controle Salvador, bom dia, o Xenem 6140, decolado na Puca, Zumbi. Xenem 6140, com passada na decolagem Subal 250, autorizado Puca, Aracaju. O senhor, a torre pagou Puca, Zumbi, para o senhor? Negativo, foi Puca, Aracaju, Xenem 6140, Salve 250. Mike Romeu, na altura do farol de Itapuã, no meu pé, ajuste 1013, reporte ideal de descida, confirme para o B. 1-2. Dois copiado, Oscar Mike Romeu. Gama 07, prossiga. Quente 0127, modo normal, confirma a altitude. Quente 500 pés, o Ibama 07, reporte no através do farol da barra. 6225, Pro de Pelô, desça para o 050, ajuste 1013 em Salvador. Pro de Pelô, ajuste 1013. 6225, confirma a unidade de descida. Para o 050, Xenem 6225. Descendo para o 050, 6225. Goro 738, desça para 2013, livre final e elétrico sem reporte estabilizado. 2013, vai reportar estabilizado e elétrico sem. Goro 738. Júlio, Xenem 6140, autorizaria direto para a Aracaju da presente? Guarde coordenação com Recife, Xenem 6140. Aguarda, Xenem 6140. Meia Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, reportará. É 225, reautorizado descida para 4.000 pés, ajuste 1013. 4.000 pés, 1013, 6225. Nas escutas, Xenem 6140. Está presente direto Maceió. Está presente, voa direto Maceió, Xenem 6140. Graças. Mike Romeu, descida para 500 pés, ajuste 1013. No 044 vai ingressar via Juliette e vai manter a posição no través do portão 08, aguardando a viatura do Follow Me para prosseguir após destino ao portão 10. Juliette, aguardando através do 08 para o 10 voluntário 44. Aproximação. 79732. Do plano é 14 horas, é isso? Fox, eu vou checar a gente da sala aí, é só um minuto, gentileza. Aguardando através do 08, voo na 044. Confirme. Chamou o som? Tá chegando, tá chegando. Tá Oscar Mike Romeu, chame Torres 118-951, bom pouso. Obrigado. Ocean Air 61140, chame Recife 12545, alterne 126.85. Centro Recife 12545, alterne 2685, Ocean Air 61140. Que reportará vertical para o capítulo. Estabilizado ILS, voo no 738. Voo no 738, complete final, chame Torres Salvador 118.95, bom pouso. 18.95, até daqui a pouco o voo 738. Até. Salvador, 14207, tá ciente da novela. Bom dia, informação Oscar, para o Rio de Janeiro, aguarde, cópia preparada, eu leio da Bridge. Gente, guardando. Meu foco cima na escuta? Fez o plano hoje ou foi ontem que fez o plano? Afirmativo, tenho tráfego agora no marcador externo, Boeing da Gol, chama visual com tráfego. Afirmativo, chamará, efetuando o espera aqui, 3360. Torre Salvador, bom dia, Gol 1738, baixado e travado, 20 a serra visual. 738, pouso autorizado, pistão no 0, 110 graus, 1390. Ok, livre pouso no 0, Gol 1738. Salvador, o azul 407. Sinal na 0. Afirmativo, Tiet, Romeu. Paulo Salvador, azul 4207. Só para deixar você ciente, que eu vou desligar, nós vamos desligar o avião aqui por aproximadamente um 7 minutinhos, 5 minutos também, vai ficar fora da sua. Prefere então agora copiar já ou aguarda daqui a uns 10 minutos para a cópia? A gente já vai aguardar daqui mais um tempinho. E aí no retorno eu já lhe informo, ok? Gente, azul 4207. Direita 1129, ano 732. Paulo Salvador, bom dia, ano 732. Bom dia, ano 738, Alfa mantenha-se da Juliette. Alfa mantenha-se da Juliette, ano 738. O meu Fox Trot Lima na escuta do solo? Informo que entramos em contato com a sala IS, a mesma checou no seu sistema, a sala IS de Salvador, e não existe nenhum plano do senhor para Siri, ok? É só meio 13, né? 10 e 5. No sistema Siri Salvador, porém Salvador Siri negativo. Solicito que o senhor entre em contato com a sala IS de Ilhéus para ver se realmente eles transmitiram o plano no sistema, ok? Via Juliette, portão 612. Juliette 612, 1738. Mike Romeu, já avistado. Autorizado base pela direita para 17, vento 110 graus, 149. Romeu, ciente, obrigado. Puxa 6225, livre final, LSX, reporte estabilizado. Livre final do Edson, reportará estabilizado, 6225. Firme, bala. Prossegui, bala. Mais ágil se eu entrasse em contato com a sala IS daqui de Salvador, entendeu? Para agilizar esse processo, porque aí teve alguma quebra na sequência de transmissão do plano, do sistema, algum problema no sistema. Salvador, bom dia, Altan 3895. Autorização nível 360, Guarulhos. 895, confirmando Guarulhos, copiou 340. Copia. 395 Guarulhos, nível 340 está autorizado, eu ouvi o Zulu no 6 até Belo Horizonte, para voltar o Zulu, após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta, Eco, Bridge, aciona 5561, controle 120, decimal 8. Autorizada, 340, via Zulu no 6, decola da 10 curva direita, após da El, tração Leda e após direto Bridge. Na Alta Zulu no 6, voa trava até o Zulu, 13BCT. 5561 é o transponder, 1208, controle 329. Post-trive conforme rota, que deve prosseguir talvez para Ponta de Caldas em posição. Exatamente. Posto 3295. Portão 3, chame pronto, puxa back acionamento, tá 3895. Bom dia, TAM 3191, informação 3191 no Galeão, copiou 320. 320. Pesado, TAM 3191 no Galeão, nível 320, via Pesulu 10, até SMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, SMAP. Após SMAP, direto Lúvito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Lúvito. Após, direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie. Após, conforme rota do plano, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda. Após direto Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Eco, Bridge, aciona 5563, controle 120, decimal 8. Do Galeão 320, Lâmpada Zulu 10, na saída da El, Leda, Bridge, SMAP, VOT, Barbacena, a rota, transponder 5563-1208. Após SMAP, a posição direto Lúvito, Lima e Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Lúvito, após Barbacena e após conforme. Lúvito, SMAP, Lúvito, Barbacena, conforme a rota, Apesolou 10. Maestro, está 391, portão 05, chame pronto, pushback acionamento. Obrigado, chamarão. Logon 260, solicita puxa acionamento no 8. 8 está autorizado, coordenação, chame táxi com 260. Chama na táxi com 260. Controle, poderia confirmar para o Janer 6255, o ILS está autorizado? Está autorizado, reporte estabilizado, o QNH em Salvador agora no 012. 1012, vai reportar estabilizado, o Janer 6255. Hotel Eco Bravo, chame a torre no 895. Confirma, 255. Ibama 07, através de Ituaçu, paciente, chama no farol de Itapuã. Tenho aqui meu plano 360. Então 340 autorizado, aguarde coordenação então 3620 junto ao centro Recife, só um minuto, azul 4207. Guarda. Salvador, Oceaner 6255. 55, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Ah, você escuta, 6255. 6225, solos 29, direito, 121, decimal 9. Direito, 1219, 6225, bom. We have Oscar. I'd like to request clearance to Miami and what departure we can expect. 38, number 2 to copy, stand by, 1 minute to copy. Solo Salvador, Oceanair 6225. 5, bom dia, Taxi Via Alpha e reporte antes da Juliette para ingresso. Taxi Via Alpha e reporte antes da Juliette para ingresso, 6225. Gol 260 para o táxi, 141 a bordo, Natal, autonomia 03195. India e Alfa, ponte para 2.18.95, altímetro no 012, bom voo e bom dia, gol 260. Tátil, India e Alfa, ponte para 1.895, com 1.012, bom dia, gol 260. Eco Bravo, prossegue cruzamento final da 1-0, curva à esquerda agora. Solicito agora dentro da Juliette para ingresso, portão previsto ao 01, encontre-se ocupado no momento. Ok, aguardando a Juliette, tem uma previsão de quanto tempo vai ficar aguardando? Previsão, chama 6225, checar junto ao infraero. Ok, grato, 6225. Azul 4207, cópia. Pronto para 4207. Azul 4207, Rio de Janeiro, nível 3620, está autorizado, aeroveio para Zulu 10, até SMAP, Eco, Serra, Mike, Alfa, Papá, SMAP, após direto Lúbito, Lima, uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Lúbito, após direto Barbacena e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita após a decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5553, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado para o Rio de Janeiro, nível 360, pela Upper Zulu 10, até SMAP, após Lúbito e após Bravo, Bravo, Charlie. Decolada 10 com curva direita na Dael, Leda e Bridge. 553 no transponder 208, o controle, o azul 4207. Reto azul 4207, portão 1, chama em pronto, pushback, acionamento. Chama quando pronto. Solo Salvador, Oceaner 6255, bom dia. Bom dia, chama 255, táxi via Alfa, aguarde antes da Juliette para ingresso. Aguarde antes da Juliette, o 6255. Rumba 04, contato radar, está agora 65 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 1900 e se desejar, está autorizado voar coral da presença. Vamos a 04, 07, 34, frequência livre. Fox Lima, na escuta, cópia. 500 pés. Confirmando ou vai prosseguir mil pés? 500 AGL, número Fox Lima para Siri, está autorizado direto da 17 com curva direita, ingressando no corredor Axé, aciona padrão 0150, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Fox Lima, está no pátio 5, com quem precisa abordar? Chama a torre, 118.95, acionamento táxi decolagem, altímetro no 012, tem um bom voo e bom dia, Romeu Fox Lima. Chama táxi. 260 decolou 35, controle 1208. 1208 para o controle, gol 1260, tá bom? 238, are ready, copy. Stand by, ready, copy, American 238. Marker 238, clear to Miami. Kilo Mike India Alpha, flight level 360. Via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra. After. Then Upper Zulu 7 until Bravo Echo Lima. After Upper Golf 449 until Papa Oscar Sierra. After, according flight plan route, departure from runway 10, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, with Flock transition, Fox Lima Oscar Charlie Kilo transition, Scott code 5570 and control departure frequency 120.8. Okay, that's clear to Miami, flight level 360, the Upper Zulu 20, to Tarascini as filed. That's the left turnout, and I believe that was Mike Oscar. Departure? Target 238, clear to Miami, flight level 360, Upper Zulu 20, until Tango Romeo Sierra, after Upper Zulu 7 until Bravo Echo Lima, after Upper Golf 449 until Papa Oscar Sierra, then after according flight plan route, departure from 1010, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, with Flock transition, Fox Lima Oscar Charlie Kilo transition. Score code 5570 and control departure 120.8. Okay, we copied all that. I only requested the departure, that's the Momo. Mike, Oscar, Flock transition 5570 and 120.8, American 238. Route? Yeah, it's filed. It's Upper Zulu 20 to Tarascini, Upper Zulu 7 to Bravo Echo Lima, Upper Golf 449 to about the Oscar Sierra, flight plan route, American 238. Quebec 4X, American 238, Comrade, push and start, send 11. We should make acionamento, portão azul 4207. Ali, 4207, chame táxi. Autorizado, reparo táxi, 4207. Salvador, cordial, bom dia, papá, Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Trot Lima, prossiga. Decolou na sua escuta, tá comprando farol de Itapuã. Gente, 500 pés, via litoral, reporte farol da barra. Reporte da farol da barra, Fox Trot Lima. Romeu Fox Lima, quando possível, estimado pra, para pouso em Siri. Mais 40 minutos. Gente. Salvador, bom dia, 4088, informação ótima. Azul 4082, bom dia, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, altímetro no 012. 050, o controle Salvador.